Apoio da Volta reduzido. Lanterna 98, reporte estabilizado no localizador. Reporte horário, 398. 5595, reação navegação na proa de duna, desce para 3 mil pés. Desce para 3 mil pés, proa de duna, trip 5595. 5626, torre 18, bom pouso. Grato, bom trabalho. Torre Salvador, muito boa tarde, a trip 5626. 5626, número 2, continue e aguarde autorização de pouso. Oceaner 62110, vento 090 graus, 8 nós, livre pouso 10, a pista. Gente, livre pouso da 10, Oceaner 62110. Charlie Mike Papá, solo aos 23, já realizando o backtrack, prossegue para o pátio 5, confirme. Afirmo, Charlie Mike Papá vai pro andar da aeroporto. Chame pista livre. Tá bom. Afirmativa, ainda aguardando. 193, decolou os 24, controle, frequência 1208. 208, obrigado, boa tarde. 156 agora, 3 horas e 6 minutos, alterna Maceió. Confirma autonomia? 3 horas e 06 minutos. Gente. 156 a bordo, altímetro 1015, táxi via Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 1186, bom voo. Índia Alfa, 150, ponto de espera, obrigado, 1600. Falo, Salvador, Oceaner 6142. 6142, prossiga. 04, autorização para Recife, tentativa. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Caju. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-0-2-3, cotejo. Na Upper Whisky 58, saída Puca Caju. 1-2-0-8, controle de saída, 5-0-2-3, é o transponder. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento 6-1-4-2. Cotejamento pushback acionamento. Vai seguir o trapo para frente. 12 horas, 5 milhas, aeronave com 110 de ground. Combate aproximação, torre 18-6. 7, 9 horas. Temos mais duas aeronaves já estabilizadas na final. Oceaner 6210, solo 25, direita 1219. 1219. Corredor Axé, até o farol da barra, após 085, correto e disponível. Decola da 17, curva à direita, controle 120, decimal 8, aciona 5007, coteja. Mantenha a posição aguardando. Vitor Mike é back, desce a 1 mil pés. Desce mil, Vitor Mike é back. Altímetro 1015, para acionamento torre 18, decimal 6, bom voo. Salva, Oceaner 6210. 6210, táxi via Alfa, mantém posição aqui da Juliette. Alfa, da Juliette. Pode esquerda, proa 0, 75. Ecos 1 November, pátio 5, livre acionamento, chamitaco. Puta. Devido ao grande número de tráficos instrumentos em Salvador, já temos um tráfico visual na rotatória 1 mil pés. Então está previsto para fazer uma órbita a 1 mil pés na rotatória para o fechamento do aeródromo. Ok, previsto uma órbita na rotatória 1.500 pés do Dubravo Mais. Controle Salvador, Oceaner 6315, boa tarde, informação Romeu, cruza 160. Oceaner 315, vai descer para 4 mil pés, vai chegar na AMAN, ajuste no 015. 4 mil na AMAN, no 015, Oceaner 6315. Oceaner 398, marca 20. 398, torre 1862, é grato pela colaboração. Grato, chamado Tony. Na saída do pátio 5, está livre o táxi. Só tem posição 6210. Check, negativo, pouso autorizado. Faça mais o 360. Temos aeronave da Força Aérea já bem próximo na final da 10, ok? Faça outro 360, Mike Quebec. Bem curto na final da 17. 360 curto, final no 77. 5626, solo 28, direita 1219. Direita 12. Bom, Força Aérea, foi na 398, marca 27, rebaixar e travar. Força Aérea 1398, já avistado, livre pouso no zero, vento 110 graus, 10 nós. Apenas para informação, temos aeronave à sua esquerda. Estou seguindo para pista 17, a 1000 pés não interferirá nessa aproximação. Força Aérea 3987, na salação, livre pouso. 595, torre 186, vou pôr. Também, boa tarde. Após a mesma, iremos prosseguir com o seu, nessa aproximação para 17. 595, final, baixar, travado, pouso. 5595, número 2, aguarde. Romeu Zulu Bravo Mike na escuta da torre. Pouso autorizado, Vitor Mike Quebec. O vento 110 graus, 10 nós, livre pouso, Vitor Mike Quebec. Pequeno no 398, solo 30, livre à esquerda, na hotel, fácil militar, estacionar frequência livre. Salvador, boa tarde, passar uma vez direto de Vitor Charlie. Juliette Vitor Charlie, acione código transponder 0222, ingresso nos corredores de Zé de Salvador, descendo para 1510, 1015 de ajuste. Acionou 0222 para os corredores, 1500, está com informação, Romeu, o papão é Juliette Vitor Charlie. Copiado, Juliette Vitor Charlie. Agilizando o backtrack autorizado, somos em pista livre, Vitor Mike Quebec, agilizando. Pode confirmar o altímetro? 1015. Obrigado. Alfa, por favor, pode seguir o Vitor Mike Quebec? Negativo, temos outra aeronave já na final. Pagando. Zulu Bravo Mike, a Torre Salvador. Bravo Mike, torre 18-6, bom pouso. Bravo, trabalho 18-6, Bravo Mike. Aqui no Quebec, Serra, torre 18-6, para maiores instruções. 18-6, Serra. É 315 da Alchané, 2000, reposta estabilizada. 2000, cruzando estabilizado, né? 315. 4116, desce para 2000 pés, reposta estabilizada, 1015. 2000 pés, 1015, vai reportar estabilizado, 4116. Principal 549. 5626, táxi via Aquilo para o Pátio 3, posição número 3, observando a aeronave da companhia saindo no táxi. Ok, vai iniciar o táxi para o Pátio 3, visual com a aeronave da companhia. Negativo. É, desgraça. A 1-0 seguirá como número 3 no circuito, aguarde para girar a base. No 394, autorizado, a linha E manter 1-0. Animante, 1-0, vou na 394. Trip 5595, solo aos 32, livre à direita, livre a 1219. Viva, chama 2 aeronaves, trip 5595. 189, segue o ainda Gol à frente, via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no Noite, só meia, bom voo. Primeiro agora no ponto de espera. Copiado no 333, faz a rolagem do banho da companhia, ali mantém 1-0. Faz a rolagem do italiano, ali mantém. Fono 394, vento 1-1-0 graus, 8 nós, livre decolagem 1-0. Decolagem 1-0, bola 394. Controle Salvador, trip 5487. Trip 5487, prossiga para 4 mil pés, vai chegar no Amã, ajuste no 015. 4 mil pés, no 015, chegada Amã, trip 5487. Mike Eco Delta para informação, aeronave, a primeira está já para pouso na cabeceira, a outra encontra-se a 3 milhas e meia afastado da final, ok? Mantenha-se então as condições visuais, espera no setor aguardando para girar a base. O Bravo Mike, Salão 34, vai prosseguir para que pátio? Portal número 5. Juliette 05. 6210. O Zulu Bravo Mike prossegue então livre aqui na Quebec e prossegue via Mike e na Lima, some 1219. Afirmativa. Final de 3, ele é da 7 Quebec Terra. Oi, Salvador, 100, ponto Taradão, 10. Kilo Quebec Serra, avistado, forma o vento, 120 graus 7, nós livre pouso, 107. Livre pouso, 107, Serra. O negativo no 394, contém a saída, apoio 2000 pés autorizados da Elfo. Que é, sai 2000 da Elfo. O Jorjão tá por aí já, não? Ainda não. Copiada, guarde. Olá, boa tarde, bom nome é 00, ponto de Taradão 90. Só 394, controle 1208. 1333, informa o vento, 120 graus, 8 nós, livre decolagem 10. Decola, 1333. Oi, eu vou no 600, para dar 1-0. Salvador, muito boa tarde, eu sou na 6-1-5. Estamos a 3 meses externo. Mike Eco Delta, prossegue final 1-7 e aguarda a transmissão de pouso. Para final, aguardarei. Quilo Quebec Serra, Livra, na Quebec, aguardando o cruzamento para prosseguir até a parte 5. Pode aguardar. Afirmativo. Decolagem 17, curva direita, controle 120, decimal 8, corredor axé, aciona 0161, no cotejo. O Zulu Bravo Mike na Lima, chame 1-2, 1-9 para prosseguir. 1-2-1-9. Mike Eco Delta agilizando, livre pouso, cabeceira 1-7, pairado, vento 1-0-0 graus, 8 nós. Mike Eco Delta na final, vem baixado, autorizado. No 333, decolou os 37, controle, frequência 1-2-0-8. 3-0-8, boa tarde. Livre pouso 1-0, vento 1-0-0 graus 9 nós. Mantive o 3-1-5-4, desça para o nível 060, chegada Mari. 060, chegada Mari. Controle Gol 333. Agora sim, Gol no 333, Gol 360, cedo da Elf, de lance. Costa 360. Eu trago Mike e segue agora direto para a aviação geral, contorna a estrutura no centro do pátio e o aviação geral é a primeira saída à sua direita. Guardião 07 da presente, autorizado decolagem, comprou a norte, vento 090 graus 9 nós, chame fora do solo guardião. O Alfa Eco Foxtrot autorizado, ingresso, chame cabeceira 17, alinhado e pronto. Radial 07, fora do solo, a proa ideal é 320 para a Serra Índia, November Charlie. Ok, copiado, Guardião 07. Chame o controle, frequência 208, solicite a proa. Muito obrigado, bom trabalho. Azul 4196, vai passar a duna, iniciando o procedimento. Complete a aproximação, 4196, chame torre 1286. 1286. Até por 050, voo 648. Copiado 648, inicialmente 050. 050. No 0. Alinha 300, economia 00. Altener 6315, sala 39, livre à direita, livrar 1219. 219 livrar, Altener 1 no 6315. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4196, interceptando o localizador visual. 4196, continue e aguarde pista livre. Continuando aguardando pista livre. Confirmando. PES reportará estabilizado o trip 5487. Controle, Guardião 07. Confirma a intenção para o voo, Guardião 07. Guardião 07 está 510 AGL, prosseguindo para Serra Índia, November Charlie. Irecê. Serra November Índia Charlie, a 510 na magnética 318. Acionado normal 0107, Guardião. 4-4, livre acionamento, chamitado. Confito. Decola da 1-0, curva direita, controle 1-2-0, decima 8. Aciona 5-0-1-1, no coteja. 3-8-0, autorizado Brasília, via no FAM do 1-7, saída Arbor, eleva um fito, controle 1-2-0-8, transponder 5-0-1-1-1, tá 3-5-6-1. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Bora. Boa tarde, fica reportado, livre frequência. Bem, livre frequência, obrigado, bom trabalho. Igualmente. O 394 vai chamar o centro em 1251, alternar 1-3325. Felipe, mantém um ponto espera aguardando. Mantém, 1-4-9. Caso 4-1-6, sem baixar travado. 4-1-6, sim, seu ar de pista livre. O Direct Vitor Charlie ingressando nos corredores do Caixa Prego aqui. O Direct Vitor Charlie, mantém o Luiz Castel, reporte passando o Parife. Passando a Parife, ou está falando do Direct Vitor Charlie? Azul 4-1-6, vento 1-0-0 graus, 8 nós, livre pouso 1-0. Livre pouso 1-0, Azul 4-1-6. Voo no 600, decolou os 42, chama o controle, frequência 1208. 00. Livre táxi, chame para ingresso, Mike Quebec. Controle, voo 600, decola 1310. Voo no 600, 600, subi e mantenha o 370 na saída Pulca, vigilância. Pulca 370, 600. Onda 333, Recife agora, em 1251, alternativa 13325. 251-3325, obrigado. O 648 vai descer inicialmente para 2500, devido a tráfego nos corredores a 1510. 2500, 648. 1-7, atenta a possível estreia turbulência do Embraer da Azul. De novembro, observa a rolagem da aeronave após ali, mantém 1-7. Quilo Quebec Serra, após o Zulu Novembro livrar o eixo da Papá, prossegue então o cruzamento até o Passo da Aristá. Ah, copiou? Mantenha a posição aguardando. 487, estabilizado o localizador. 87, torre 18-6. 18-6, obrigado. Oscar, Oscar, prossiga. Controle de Salvador, muito boa tarde. Ao Papa Romeu, Alfa Fox, passa 1200, saída Pulca, Aracaju. 270, vigilância. É Alfa Fox, trote, saída Pulca. Salva 270, Alfa Eco Fox. Alfa Eco Fox, adicione o controle na frequência 1208. Oscar, prossiga. Ah, uma pergunta que queremos saber. A pergunta que está no ar. O senhor apresentou o plano de voo junto à Taliente, Fox e Oscar. Acione o código transponder 0122, informe o tipo de aeronave e pessoas a bordo. Piado, reporte Paribe, Fox, Tango Oscar. O Juliette, Vitor, Charlie, informe tráfego, posição de 12 horas, aeronave a 4 milhas. É um Boeing 738, descendo para 2000 pés, não irá interferir a sua aproximação dos corredores visuais. Paciente visual com a tráfego, Papa Romeu, direto 77. Processo 3154, 270 para 060. 3154, prossiga para 2010, ajuste no 015, reporte estabilizado. 2015, reportarei estabilizado. Salvador, Índio November Alpha, ingressou em Interlagos na proa da rotatória. Mantenha a proa da rotatória, Índio November Alpha, e aguarde transferência. Mantenha a proa, aguardando transferência, Índio November Alpha. Tem livre pouso 10, vento 100 graus, 9 nós. Livre pouso 587. Novembro, após a TR da Trip, já na curtíssima final, tá 10, iremos decolar as aeronaves. A gente pode informar o indicativo por férias? A linha e mantém 10. Ok, após pouso da aeronave companhia ali, mantém 10-5489. Leia táxi via Juliette, portão número 3. Juliette pro 341. Gente, comenta 44, autorização natal, aguarde para a cópia. É a torre 18-6, Índia November Alpha. Salvador, o Papa Romeu, Índia November Alpha, na proa da rotatória. Índia November Alpha, proa da rotatória, intercepta final 1-7, chama 3 milhas fora. Proa da rotatória, intercepta final da 1-7, chama 3 milhas fora, Índia November Alpha. Ono 600, vai chamar Recife, em 12685, alternar 12545. 2085-2545, obrigado. Pulca Transição Caju. D4 Salvador 10, curva esquerda, controle 120, décima 8, aciona 5004, coteja. Cruzeiro, na poder de Barbosa. 5326, decimar nível 050, chegada Mari, ajuste 1015. 050, chegada Mari, 1015. Chama para o táxi. Mike Quebec, autorizado a linha e manter 17. Skip 5487, salas 48, direito 219. 219, 5487. Flip 5489, vento 100 graus 99, livre decolagem 10. Livre decolagem 5489. Voltando, baixar travado, voo 1648. Continue, aguarde pista livre no 648. Continuará no 648. Eco Zulu November, decolou aos 49, controle Salvador, frequência 208. 208, não é? Tem um no meu 10, no corredor Axé, reporte para a barra. Quando está na Axé, reporte para a barra. Estou no 648, vento 1000 graus 99, livre pouso 10. Livre pouso, gol 648. Flip 5489, decolou 50, controle 1208. Controle 208. Altímetro 10 no 5, táxi via parte principal, mantém outra vez o portão meia dúzia. Principal mantém outra vez, meia dúzia. Eu prossiga direto o destino, aguardando para prosseguir na subida. Na 6315, por gentileza, autorização Guarulhos. 6315, aguarde cópia Guarulhos, via Upzulu 10, proprietária da Eule da Brite. A Eule da Brite, Upzulu 10, obrigado. Vento Macente, noite mais. Trot vai chamar Recife em 12685 e alternar 12545. 12685, 12545, Alfa Eco Fox. Para sair então via Índia, via Alfa, ponto espera 10, chama a torre, frequência 1208, ajustado 1015, bom voo. Índia Alfa, ponto espera, chama a torre, Oceania 6142, só confirma a frequência? 120 decimal, confirmando, 1186 com a torre. 86, obrigado. Solo gol 1648, livrou? 6561, segue então a Avianca até o ponto espera 10, quando então chama a torre 1186. 7361. Fala o gol 1648, livrou. Passe para o táxi.